Quando a gente fala de equilíbrio, uma das primeiras coisas que a gente pensa é na questão do equilíbrio físico, né? De cair. Quando nós perdemos o equilíbrio, nós caímos. Se nós usarmos essa metáfora no sentido espiritual, nós também caímos quando nós estamos desequilibrados. Nós saímos da rota estabelecida, da rota de conduta que nós devemos seguir. E aí, várias coisas acontecem por causa disso. Hoje de manhã, até na rádio, nós lemos um trecho do Evangelho em que Jesus fala sobre a construção da casa sobre a rocha, num terreno firme. A construção da casa, a gente poderia dizer que é a nossa vida. Sedimentarmos a nossa vida em algo sólido, sustentável. Algo que, quando os ventos dos nossos dias, os ventos que nos sacodem, mais forte ou mais fraco, a gente possa resistir, porque a nossa sustentação, ela é firme. São metáforas que a gente vai utilizando para entender um pouco o nosso andamento, né? Mas o equilíbrio que a gente quer tratar não é, de repente, esse tão material que a gente se reporta. O equilíbrio que nós falamos é o equilíbrio entre a razão e o coração. Porque esse equilíbrio é importante e ele é necessário. Importante porque é uma forma de nós nos conduzirmos sem tantos sobressaltos. Necessário porque nós precisamos aprender a ter essa qualidade que é o equilíbrio. Todos nós, e foi falado, nós andamos sempre muito tendendo aos ventos que a vida sopra sobre nós. Esses ventos às vezes são diretamente sobre nós, às vezes são ao nosso redor. E a gente muitas vezes se posiciona de uma forma mais desequilibrada sobre essas coisas. Então vem algo, vamos considerar negativo, e a gente joga algo no mesmo sentido e aumenta essa questão. O universo, ele é equilíbrio. O universo todo. Cada vez que nós agimos de uma forma contrária, nós estamos provocando um desequilíbrio. Estou falando lá no micro, né? Nós, pessoas, seres quase insignificantes dentro de um universo, em termos de tamanho, provocamos desequilíbrios. A gente percebe a atuação da lei cósmica sobre nós, às vezes é quase direto, é quase instantâneo. Quando a gente faz alguma coisa, a gente recebe uma resposta. É o tal do plantar e colher. Nós estamos plantando a todo momento e as colheitas estão vindo. Eu disse, algumas coisas são quase imediatas, outras demoram um pouco mais, vem nas outras vidas, ou está vindo nessa e nós não entendemos os porquês. Mas tudo tende a retornar ao equilíbrio. Todo esse momento que nós estamos passando é um momento em que está nos obrigando a algumas coisas e nós estamos resistindo. Nós, eu falo humanidade, nós estamos resistindo àquele chamado que está sendo feito de nós buscarmos dentro de nós essa solidez da casa que o Jesus nos pede. Qual o objetivo das nossas vidas? Por que nós estamos encarnados hoje? Por que nós temos as situações que cada um de nós tem em particular? Por que o outro tem aquilo, aquele outro tem isso? Cada um no seu sofrimento, cada um na sua forma de exteriorizar esse sofrimento, alguns mais resignados, outros mais revoltados. O que que acontece com aquilo que nós estamos colocando para fora? Nós recebemos uma ação e nós devolvemos uma reação. E essa reação produz o quê? Então, o equilíbrio, essa estabilidade, vamos dizer assim, que é entre o nosso mental e o nosso emocional, ele vai depender muito da proporção desses dois fatores. Proporção. Se nós agirmos extremamente racionais, o que que acontece? Nós nos tornamos criaturas frias, legalistas, que impõem o que está escrito sem perceber, às vezes, que aquilo pode ser tratado de uma forma mais amena. Não se trata em dar jeito na coisa, se trata em cumprir, mas de uma forma mais afetuosa. É quando a gente diz, às vezes, inflexível, não pode, isso não pode. Mas a gente não sabe, às vezes, as nuances que envolvem aquilo. E quando nós nos tornamos só coração ou só emoção, nós agimos também de uma forma apenas comovente. É quando alguém chega para nós, nos conta o problema dela e nós nos sensibilizamos com aquilo, nos tocamos, sentimos a mesma coisa que ela sente, mas não conseguimos ajudar porque nós nos rebaixamos a um ponto de sensação. Por isso o equilíbrio. Porque a razão, ela vai compreender, ela vai elaborar e ela vai orientar. E o coração, ele vai se sensibilizar. E ele vai trabalhar nesse sentido. Os dois entrelaçados num caminho juntos. É interessante, né? A gente vai entendendo como as coisas funcionam. E cada vez que a gente vai falando e vai pensando ou vai lendo, a gente vai fazendo relações com as nossas situações de vida, com aquilo que acontece conosco. E todos nós temos um desejo profundo de paz. Todos nós desejamos isso. Mesmo que a gente, às vezes, haja de forma a não tornar essa paz um pouco mais possível. A gente, às vezes, faz coisas que causam tumulto. Mas nós temos o desejo de paz. E esse desejo, ele é alimentado todos os dias. Todos os dias, quando começa o dia, pela nossa esperança. E já falamos também de esperança várias vezes, que é um binômio que precisa de acreditar e agir. Nós temos que fazer as duas coisas juntas. Uma que direciona e a outra que realiza. Porque senão a esperança se torna infrutífera. Ela se torna longe, ela não acontece. E a ternura, que é essa prática carinhosa, afável, é ela que faz com que seja possível que tenhamos essa paz. Porque ela vai nos proporcionar, muitas vezes, o sentimento mental. O sentimento que sobe, chega à razão e descobre de que forma que eu posso agir para aquilo que eu estou vendo, aquela situação que me toca. De que forma que eu posso agir? Porque se eu estou presente nesse momento, eu tenho alguma coisa para fazer. Um dos grandes problemas que nós estamos passando hoje é o individualismo. Cada um está preocupado com as suas coisas, com aquilo que precisa fazer para si. Nós estamos buscando uma felicidade de forma isolada. E eu pergunto, quem de nós consegue ser feliz se aquela pessoa que está lá dentro da nossa casa não estiver feliz? Será que a gente consegue? Não, né? Isso é para a gente perceber que não pode ser individual. Então, no primeiro momento, a gente vai começar a olhar naquele círculo pequeno. No segundo momento, a gente vai ampliando isso. Até o ponto que a gente consiga olhar o todo. Não é uma tarefa curta, não é uma tarefa para agora, não é uma tarefa para o fim dessa encarnação. Mas é uma tarefa que precisa ser começada. Precisa ser alimentada. Porque começada ela já foi. Ela precisa ser alimentada com vigor para que cada vez ela produza mais. O Espiritismo, ele tem 170 anos. E se nós formos lá estudar várias coisas, inclusive os livros básicos, eles nos remetem a fatos históricos, nós vamos perceber que a humanidade recebeu, naquele momento, uma grande luz para nos direcionar. Porque nós sabíamos várias coisas, nós temos, a nossa base é toda evangélica, é toda lá de Jesus, é antiga. Mas nós temos dificuldade em colocar em prática, em entender o que ele nos fala. O Espiritismo, através de várias informações dessa dimensão espiritual, que às vezes a gente duvida, eles nos contam vários encaminhamentos da vida após essa transformação, que é o desencarne. Transformação que todos nós passaremos novamente. Não é novidade, mas acaba aparecendo sempre que é. Porque o que nos aguarda, se não uma continuidade do que nós estamos fazendo agora? Ninguém se transforma de uma hora para outra. A gente não vai para o outro lado, vamos dizer assim, e vai conhecer Jesus pessoalmente. A gente não vai para zonas maravilhosas e de aprendizado, de descanso, como às vezes a gente aprendeu o paraíso. Nós vamos continuar as tarefas que nós deixamos por fazer aqui. Vamos lá tentar nos preparar, nos reestruturar de novo. Se não conseguimos aqui, vamos tentar reestruturar. O sentido das mãos é unidade. Trazer as coisas que estão tudo espalhadas para um momento único. Para voltar e tentar fazer melhor. Porque a gente vai voltar. Não sei de que jeito, mas a gente vai voltar. Mas Jesus nos fala tanto, né, de várias coisas, nos promete tantas coisas e nos permite perceber dessa continuidade e do que é necessário para a vida. O que, que é fundamental para a vida? Que muitas vezes a gente passa muito tempo, é que nem o cachorro correndo atrás do carro, né? Passa o cachorro sai correndo atrás, o carro para e ele não sabe o que fazer. Então, às vezes, a gente fica nessa situação. Estamos correndo atrás de um negócio, não sabemos nem para que, que é ou para que serve. Daí, quando a gente consegue aquele negócio, e agora? Agora que naquela casa construída, será que ela está na areia, está na rocha? Será que o vento está me chacoalhando muito? Está quase me derrubando? O momento que a gente está passando hoje, de que forma que a gente encara isso? De que forma que a gente está respondendo isso para o mundo? De forma individual, fazendo aquilo que eu quero? Ou de uma forma organizada e obediente? Se nós temos líderes, mesmo que a gente goste ou não deles, nós temos que ter uma unicidade. Caminharmos para o mesmo caminho, todos, para o mesmo sentido. E se nós discordarmos, existem formas de fazer isso. Nenhuma delas é desordeira. Existem formas de chegar e transformar isso que a gente acha. Nós temos que começar a nos organizar de uma forma mental e sentimental. Então, como anda o nosso equilíbrio, né? A gente vai pensando sobre isso. Como anda? O que é o equilíbrio? Será que tem o equilíbrio? Quais são as situações que me mostram que eu estou, às vezes, mais propenso às crises, às explosões, às manifestações que nem eu, às vezes, conheço, que eu tenho dentro de mim? Ou será que eu consigo ser mais sereno? Eu consigo, nas várias situações, não ser tão oscilante em cima e embaixo? Será que eu consigo me manter um pouco mais? A gente tem que buscar isso, essa zona de equilíbrio. Então, que a gente pense nisso.